começa mais ou menos assim. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que vinha mostrar pra você. Santa Luzia.